Amém. Nós vimos até aqui pelo menos 5 benefícios tremendos da obra da cruz, que foi a redenção, o perdão, a purificação, amém? A justificação e a reconciliação com Deus. Essas bênçãos todas acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Então você não é redimido num dia, no outro dia perdoado, uma semana depois justificado, não. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Nós estamos estudando aqui os benefícios separadamente, mas tudo isso você recebe no dia em que você crê e recebe a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Agora vamos ver alguns outros benefícios que são mais subjetivos e que têm a ver com a obra e o operar de Deus dentro de nós, mas que tem a sua base também na cruz de Cristo. Lá em João, no capítulo 3, pegue a sua Bíblia. João, capítulo 3, versículos 5 a 7. Jesus disse algo extremamente importante, que é um benefício também daquilo, do poder da cruz nas nossas vidas. Nós chamamos isso de regeneração. O que, que quer dizer a palavra regenerar? Re, de prefixo, significa repetição ou de novo. E generar vem de gene, que é gerar. Então, regenerar significa gerar de novo. Num português mais simples, significa nascer de novo. Então, a regeneração é um outro benefício do plano da redenção de Deus. Jesus disse para Nicodemos, verso 5, João 3, 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, a intenção de Deus, lembra que eu falei, o propósito de Deus eterno é ter um grupo de pessoas à sua imagem e semelhança, mas que recebam a sua própria vida dentro de si. Uma vez que esse grupo de pessoas, que já são a imagem e semelhança de Deus, recebem dentro de si a vida de Deus, então agora esse grupo de pessoas se torna parecido com Deus realmente, porque agora tem a sua própria natureza. Então, quando Adão comeu do fruto, ele perdeu o direito de comer da árvore da vida. O que que a cruz nos permite? A cruz nos permite ser de novo colocado diante da árvore da vida e agora podemos comer dela. Isso significa receber a vida de Deus dentro de nós. O que é o novo nascimento? Novo nascimento não é mudança de conduta. Novo nascimento não é mudança de mente. O novo nascimento nada mais é do que receber uma vida dentro de você que você não tinha. Novo nascimento, portanto, é receber a vida do próprio Deus dentro de você. Na Bíblia, existem três palavras para vida. A primeira é bios. Bios nos fala da vida física. É a vida que todo animal possui. É a vida bios. O segundo nível, tipo de vida, é psique, que é chamada de alma também. É a vida da alma. É o que faz de nós seres humanos. É um tipo de vida que você tem. O seu tipo de vida é uma vida humana, é psique. Para vivermos aqui na Terra, bastaríamos ter esses dois tipos de vida. E viveríamos. Mas Deus não nos criou só para isso. Então existe uma terceira palavra na Bíblia, traduzida como vida em português. Que é a palavra Zoe. Z-O-E. Zoe. Essa palavra significa a vida com a qual o próprio Deus vive. É a vida da divindade. Essa palavra é traduzida, às vezes, na sua Bíblia, como vida eterna. Entende? E você lê na Bíblia vida eterna, você fica pensando que é apenas uma vida cumprida, bem longa, que nunca tem fim. Mas é muito mais do que isso. É claro que o Zoe de Deus é eterno. Mas ela é eterna porque ela diz respeito a Deus. Os tradutores não tinham uma palavra em português para colocar, eles colocaram vida eterna. Mas é eterna porque não teve começo e nem tem fim. Ou seja, é o próprio Deus habitando dentro de nós. Você pode chamar do Espírito Santo de Deus, ou pode chamar da pessoa de Cristo Jesus, ou o próprio Pai. Na verdade, os três vêm e fazem morada em nós, porque é a vida de Deus que é colocada no seu espírito. Isso é o novo nascimento. No dia em que o homem pecou, ele morreu para Deus. Mas antes de morrer para Deus, Adão tinha dentro de si a vida de Deus, irmãos? Sim ou não? Adão tinha? Não. Qual que era a maneira que Deus havia providenciado para Adão receber a vida dentro dele? Comer da árvore da vida. Adão chegou a comer da árvore da vida? Não. Então Adão chegou a ter a vida de Deus dentro de si? Não. Então hoje nós somos colocados para ter algo que Adão não teve. Em outras palavras, a cruz, por um lado, resolve o problema. Por outro lado, ela nos posiciona agora para ir além e podemos comer da árvore da vida que Adão nunca comeu. No certo sentido, Adão teria que nascer de novo. Porque nascer de novo é receber o próprio Deus como vida para dentro de si. Compreendeu o que é ser regenerado? Compreendeu o que é novo nascimento? Você não vai compreender o novo nascimento se você não compreender os conceitos básicos de espírito, alma e corpo. O novo nascimento não acontece no seu corpo. No dia que você crê em Jesus, a sua fisionomia muda, a sua cara muda. Você chegou na sua casa, a esposa falou, quem é você? Eu chamo a polícia, quem é você? Você fala, amor, sou eu, Júlio. Fala, não, você não é o Júlio. Aconteceu isso? Não. Você continuou com a mesma cara. O novo nascimento é na alma? Não. Porque o Júlio, apesar de ter nascido de novo, ele continuou ainda com seus pensamentos equivocados, seus conceitos antigos, suas emoções bagunçadas. Ele nasceu de novo, mas instantaneamente ele mudou, meus irmãos? Não. O novo nascimento é algo que acontece no nosso espírito. É algo que acontece no nosso coração. Lá em Jeremias, vamos ler esse texto de Jeremias. Jeremias 36, verso 26. Jeremias 36, verso 26 diz assim. É Ezequiel, perdão. Ezequiel 36, 26. Diz assim. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo, espírito aí, letra minúscula, quer dizer, espírito do homem. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, aqui é a vida de Deus, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Para nós cumprirmos a vontade de Deus, temos que nascer de novo. Somente o homem que nasceu de novo é capaz de cumprir a vontade de Deus. Por que ele é capaz de cumprir? Primeiro, porque a Bíblia fala que Deus tirou o coração de pedra que ele tinha e colocou um coração de carne. Em outras palavras, seu coração era duro, insensível, agora ele é sensível para Deus. Segunda coisa, Deus colocou um espírito novo em você. Não quer dizer que ele tirou o espírito velho, não. É que o espírito que tinha aí morreu. Estava morto. O pecado levou você a morrer. É por isso que Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Mas qual parte de nós estava morta? O espírito. Nossa alma e o nosso corpo estavam vivendo. Mas o nosso espírito estava morto. Então o Senhor fala, vou colocar em você um espírito novo. Mas não apenas isso. Dentro desse espírito novo, eu vou colocar o meu espírito, que é a minha vida, a vida com a qual eu vivo, a vida incriada, a vida que nunca teve começo. Eu vou colocar ela dentro de você. Essa é a semente de Deus. Você agora vai ser meu filho. É por isso, você tem que entender que não somos filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos gerados por Deus. Amém, meus irmãos? Alguém fala, pastor, mas está lá em Romanos, capítulo 8, lá diz que nós fomos adotados, nós somos agora filhos adotivos de Deus. É que nós precisamos de compreender que naquela época a adoção não tem o sentido de hoje. Então, um romano, ele adotava o próprio filho. O que, que era ser adotado naquela época? Significava que o filho cresceu e agora estava apto a tomar posse da herança. Aí ele tinha o processo de adoção. Oficialmente agora ele ia carregar o nome da família e usufruir da herança. Isso só acontecia quando ele amadurecia. Mas isso, ele já era filho. Entende? É por isso que a palavra melhor lá seria que recebemos o espírito de filiação para clamarmos a Deus, Abba, Pai. Porque você é filho de Deus. Você foi gerado pela semente de Deus. Não é? Tiago diz que fomos gerados pela semente da palavra. Não é assim que está escrito na Bíblia? Abre lá em Tiago, por favor. Olha o que diz. Verso 18, Tiago 1, 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Diga, gerou. Como é que você foi gerado? Pela palavra da verdade. Diga, por causa do querer de Deus. Diga, eu fui gerado pela palavra. O que acontece? A palavra é a semente de Deus. Agora, semente, no grego também tem duas palavras para semente. Esporos e esperma. Esporos é semente vegetal. Esperma é semente animal. Então, nós não somos vegetais. E nem Deus é uma árvore, um vegetal. Deus é pessoa. Então, Deus tem uma semente. Com toda a reverência, a semente de Deus seria o esperma em português. É a semente de Deus. E a semente de Deus é a sua palavra. E significa que a palavra de Deus, que é espírito e é vida, porque Jesus disse, lá em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se você abriu o seu coração para receber essa palavra, que é espírito e é vida, essa palavra é semente de Deus. E ela entra em você e ela tem poder de gerar em você um filho para Deus. Amém, meus irmãos? Mas também Pedro diz que nós fomos gerados pelo Espírito. Vai lá para Pedro. Avança aí algumas páginas para frente. 1 Pedro, olha o que diz. 1 Pedro 1, verso 23. Pois fostes regenerados, diga regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você foi regenerado. Você não foi só gerado. Você foi gerado de novo. Você nasceu de novo. Nós nascemos da palavra e do Espírito. Diga, tudo o que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Diga, da união da palavra e do Espírito, a vida de Deus é gerada. Então, foi a palavra e o Espírito que entraram dentro de você. A palavra é o Logos de Deus, é o próprio Senhor Jesus. E o Espírito é o Espírito Santo da vida. Quando o Espírito Santo e o Senhor Jesus se uniram dentro de você, pela fé, a vida de Deus explodiu em você. E você nasceu de novo. Agora, a própria natureza de Deus entrou dentro de você. Amém, meus irmãos? O que propicia haver um novo nascimento? Qual que é a base do novo nascimento? Por que legalmente Deus pode fazer essa obra em você? Mais uma vez, isso aconteceu por causa da cruz. Lembra que eu falei para você? A cruz tem esses dois aspectos fundamentais. Tem a obra da cruz e o poder da cruz. Diga, a obra da cruz é a substituição. Diga, ele levou sobre si os pecados que eu cometi para me redimir, perdoar, purificar, justificar e reconciliar com Deus. Essa é a obra da cruz. Mas tem o poder da cruz. Diga, o poder da cruz é a inclusão de quando ele morreu, eu morri com ele. Diga, meu velho homem foi crucificado com ele. Diga, o poder da cruz trata com a minha natureza. Diga, na cruz eu fui liberto da escravidão do pecado, porque eu recebi uma nova natureza, a própria vida de Deus. Isso está onde na Bíblia? Romanos capítulo 6, abre lá. Romanos capítulo 6. O que diz Romanos capítulo 6? Olha o que diz. Vamos ler do verso 3 em diante. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, a morte de Cristo não foi só uma morte no seu lugar. Ele também morreu para que você pudesse morrer. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então não foi só a morte dele também que foi sua morte. A ressurreição dele também foi a sua ressurreição. E a Bíblia fala que na morte ele levou o seu velho homem, Mas na ressurreição aconteceu algo interessante. Aqui está dizendo para que andemos agora nós com a nova vida. Na ressurreição dele, você ganhou uma nova vida. Isso tudo se torna fato para você na hora em que você crê com o coração e confessa com a sua boca que ele é o Senhor da sua vida. Aí acontece esse milagre. O milagre de que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás também aconteceu com você. E você é feito nova criatura. Verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Digo, meu velho homem. Foi crucificado. Então, querido, ser cristão não é uma questão de ser aperfeiçoado. Ser cristão não é uma questão de você aprender a fazer coisas boas, fazer o bem. Ser cristão é uma questão de você nascer de novo, nascer de Deus. Entende a diferença? Cristianismo não é uma questão de conduta, de coisas que nós realizamos. Cristianismo é uma questão de qual tipo de natureza você tem. Se você tem dentro de você apenas a sua vida natural e humana, você não pode entrar no reino dos céus. Só pode entrar no céu os que são filhos. Como é que eu me torno filho? Eu me torno filho nascendo de novo. Mas como é que eu posso nascer de novo? Eu já estou vivo, como diz Nicodemos. Eu vou ter que agora voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ou eu vou ter que me matar agora? Mas foi exatamente isso que o Senhor fez. Em Cristo Jesus, ele matou o seu velho homem e ressuscitou você para ser uma nova criatura. Agora você é um novo homem. Então, existe esses dois conceitos de cristianismo. Há aqueles irmãos que acreditam que ser cristão é uma questão de ser domesticado. Então, ele tem que ser educado. E se ele for muito educado, muito treinado, ele vai conseguir seguir o padrão do cristianismo. Mas isso é mentira, isso é um equívoco. Deus quer mudar a sua natureza. Porque se ele mudar a sua natureza, espontaneamente, no decorrer do tempo, você vai expressar as obras de Deus. Vou te dar uma ilustração que eu sempre gosto de falar. Eu tenho na minha casa um cachorro. Por acaso tenho mesmo, um maltês. Ele é um cachorro. Eu amo esse cachorro. E eu amo tanto esse cachorro, que eu resolvi fazer dele meu filho. E então, o que, que eu faço? Bom, ele é cachorro, ele não se comporta muito como um membro da família. Então, para que ele possa ser meu filho, eu resolvo colocar ele debaixo de um programa sério de treinamento. Eu ensino ele a comer como gente na mesa. Eu ensino a usar talher. Eu depilo o corpo dele para ele ter uma aparência mais parecida com gente. Eu coloco roupa de gente nele, até sapato eu ponho nele. Com muito treinamento eu ensino ele a andar em cima de duas patas. Não, por incrível capacidade minha e muito trabalho, eu ensino até ele a falar. Ele até fala como gente. Qual que é o único problema dele? Ele é cachorro. Ele faz tudo como um filho, como gente. Mas ele é cachorro. E o fato de ser cachorro o desqualifica. Ele tem a natureza de cachorro nele. O que vai acontecer com essa pessoa? Mas com esse meu cachorro que está parecendo uma pessoa. Mais cedo ou mais tarde, quando alguém pisar no rabo dele, ele vai rosnar. Ele vai. Você ensinou ele a não latir, mas tem uma hora que ele não vai resistir o impulso. E ele vai ficar com vontade, porque ele está vendo os cachorros latindo, e ele vai querer latir também. E ele começa a latir escondido para ninguém ver. Eu vou latir escondido aqui para ninguém perceber que eu estou com vontade de latir. E entra para o banheiro e late, late, late, depois ele sai. Oh, essa vida nova. Isso parece com alguma coisa que você conhece? Qual seria a única maneira desse cachorro virar meu filho? Seria através de um milagre. Se por um milagre esse cachorro pudesse ser morto, eu o matasse, e eu tivesse o poder de ressuscitá-lo, passando para ele a minha própria vida, aí ele seria, de fato, meu filho. Porque ele morreu e ressuscitou agora com a minha natureza. Estendo ele a minha natureza, eu não preciso mais me preocupar. Porque é como o bebê. O bebê, quando ele nasce, ele não se parece, às vezes, muito com o pai ou com a mãe. Se deixar por conta dele, ele não vai se comportar muito parecido com gente. Se deixar o bebê, ele comporta igual um animal, é ou não é, meus irmãos? Eu lembro das minhas filhas, quando eram pequenas, elas dormiam no outro quarto, né? E acordavam antes da gente, a gente ficava vendo elas gugunando, né? Falava, tá, deve tá tudo bem por lá. Quando a gente chegava por lá, elas tinham feito, né, na fralda, e tinha pegado e pintado o berço e passado no cabelo. Isso se não tiver comido também, nem sei. Você fala, isso não é um comportamento de gente, como é que gente faz isso? É verdade. Ela está parecendo um bichinho, mas só que ela tem a natureza de filho. Na medida em que ela começar a crescer, a natureza verdadeira dela vai começar a se manifestar. Até chegar a hora que ela vai ter aversão daquele comportamento. E ela vai ser plenamente uma filha que expressa a minha imagem. Amém, meus irmãos? Compreendem o que eu estou dizendo? Nós às vezes queremos a coisa instantânea. Mas o novo nascimento não significa mudança de comportamento instantâneo. Significa uma mudança de natureza. Uma mudança de vida. Você só pode estar no reino dos céus se você nasceu nele. No reino dos céus não tem essa coisa de naturalizar-se. Às vezes eu viajo para os Estados Unidos, eu encontro irmãos lá, brasileiros. Certa vez encontrei um brasileiro que disse que tinha até esquecido como é que falava português. E ele falava, eu querer falar. E eu ficava olhando, ficava pensando, mas isso não me parece certo. Ele é brasileiro, tem cara de brasileiro, cabelo de brasileiro, pele de brasileiro, e agora diz que não é mais, virou outra coisa. Entende? Não tem jeito. Não tem como mudar. Ele é. Ah, mas ele naturalizou, ele ganhou até um outro nome, agora é Bob Jones. Sim, quando naturaliza lá, você tem o direito de mudar de nome. Deixar aquele nome, né, Severino da Silva, agora ele é Bob Jones. É lindo Bob Jones. Mas qual o problema dele? O problema dele é que ele é brasileiro. E a gente só olha e ri, acha graça. Ele é. É uma questão de natureza. Então preste atenção. Você... Olha para cá. Olha para cá. Você nasceu no Império das Trevas. Vamos chamar esse império de Trevolândia. Você nasceu um cidadão trevolandês. E na Trevolândia, o príncipe é o senhor Trevoso. Você sabe de quem eu estou falando. E ele oprime. E a vida é dura, difícil. Mas você nasceu lá. Você é cidadão de lá. Por mais que sua vida seja ruim, no final você se parece com qualquer cidadão da Trevolândia. Você também é trevas. Mas acontece que tem um outro reino. O reino da luz, vamos chamar de Luzilândia. No reino da luz, Jesus é o príncipe, ele é o sol da justiça, é um lugar iluminado. Mas aí o pessoal da Trevolândia fica olhando e fala, vou emigrar para lá. Lá é que é bom. O pessoal é legal, gente boa, gente fina, eu quero criar meus filhos num lugar assim. E vem aqui para Luzilândia. Mas ele, na verdade, não é daqui. Ele é trevas. Ele até tenta se adequar, se educar, se adaptar ao novo ambiente que ele está vivendo agora. Mas mais cedo ou mais tarde você percebe o sujeito, ele não é de lá. Ele não é de lá. É triste falar isso. Eu estava nos Estados Unidos, meus irmãos sabem, o americano dá muito valor naquele jardim podadinho, sabe aquela grama bonita? Toda casa de americano, aquela grama arrumadinha. E eu estava com um pastor amigo meu, a gente ia visitar um irmão, e ele falou, vamos ver se você descobre qual que é a casa do irmão. É fácil de perceber. Aí eu falei, tá bom, vamos olhar. Aí a gente foi andando, andando, aquela grama arrumadinha, de repente a grama sedou. Aí ele olhou para mim e falou, onde você acha que ele mora? É aqui. O brasileiro não cuida da grama lá. Não liga. Eu fiquei pensando, que adianta ser um cidadão da Trevolândia, muda para cá, só estraga a paisagem aqui na Luzilândia. É aquele cidadão que na igreja, ele até está na igreja, mas ele não nasceu de novo. Ele só estraga as reuniões, estraga os programas da igreja, ele só arruma confusão, porque ele não é daqui, ele não é desse reino. Então não é uma questão só de trazer as pessoas por imigração e colocá-las lá. Você já viu aquele comentário, né? O governo às vezes tenta tirar o pessoal da favela e constrói para eles, não é, Ricardo? Constrói lá os apartamentos, bonitinho, pintadinho, colorido, tudo arrumadinho. Passam uns anos, apartamentos vira uma favela de novo. Ou então ele vende apartamento e invade outra favela. O pessoal fala, por que acontece isso? E aí, Uma vez alguém me disse isso, eu creio que é verdade. É porque tiraram ele da favela, mas a favela não saiu dele. É isso que acontece com a questão de servir a Deus. Não é uma questão de sair da Trevolândia. As trevas têm que sair de dentro de você. Qual seria a única maneira do cidadão daqui, da Trevolândia, passar para a Luzilândia? Seria, de alguma maneira, ele morrer lá e ressuscitar aqui. Mas foi exatamente o que Jesus fez na cruz. O que, que ele fez? Ele era o reino do Filho do seu amor. Colossenses fala. O reino da luz. Ele saiu da sua glória e foi viver na Trevolândia, como um trevolandês qualquer. Mas ele era da luz. Havia luz nele. E ele serviu de ponte. E ele, na sua morte, pôde carregar todos quantos quisessem consigo na morte. Ele morreu aqui e ressuscitou lá na Luzilândia. De tal maneira que quem morreu com ele, agora pode ressuscitar com ele também. E na hora que ressuscita, aí acontece esse milagre. Você agora nasceu aqui. Você pode ter muito problema, muita luta, mas você agora é um cidadão da luz. Você nasceu de novo. A vida de Deus entrou em você. A natureza de Deus entrou em você. Você é uma nova criatura para a glória de Deus. Isso é um novo nascimento. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso. Bom, na verdade, alguém pode dizer, pastor, isso significa que, a partir de agora, aquela natureza do pecado que estava no meu corpo foi removida? Não. Ela vai continuar em você. Mas aí agora vai começar um outro processo na sua vida, que vão ver na próxima reunião, que é o processo de transformação da alma. Digo, novo nascimento. Acontece no espírito. Mas hoje, a nossa alma deve ser transformada. O novo nascimento é instantâneo. Mas a transformação da alma é um processo que demanda a vida inteira. Quantos aqui nasceram de novo? Olha o seu vizinho, fala para ele, irmão, você é um cidadão da luz. Você foi transportado para o reino da luz. Deus abençoe os irmãos.